Ah, não pode usar qualquer palavra. Então por isso que não dava, eu tentava, repetia, achava lindo e colocava. Se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra. Ah, mas é tão boa essa palavra, carregada de sentido, com um som tão delicado, agora eu vou ter que trocar. Ah, vai se danar. Ah, tem que caber. Ah, ninguém repara. Ah, tem que entender. Ah, mas tá na cara, então muda. Aham. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, tá. Nossa, é isso. Ei, ou, oh. Ara. Ah, ah, ah, ah, ah. Não pode usar qualquer palavra. Então por isso que não dava, eu tentava, repetia, achava lindo e colocava. Se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra. Ah, mas é tão boa essa palavra, carregada de sentido, com um som tão delicado, agora eu vou ter que trocar. Ah, vai se danar. Ah, tem que caber. Ah, ninguém repara. Ah, tem que entender. Ah, mas tá na cara, então muda. Aham. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, tá. Nossa, é isso. Ei, oh. Ara. Ah, ah.